Panorama Agrícola para 28 de novembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, quarta-feira de lua cheia no ar para você, o Panorama Agrícola, hoje, 28 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: ninguém verifica a profundidade de um rio com os dois pés. Você ouve no programa de hoje uma dica contra a depressão. E acompanha também: EPAGRE e Agência Nacional de Águas assinam um acordo de cooperação para implantar no Cirã uma sala de monitoramento para o sistema de alerta contra cheias e estiagem. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie sugestão de pauta pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Caminhadas de 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, ajudam a combater a depressão. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Cirã. A entrevista de hoje é com o especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas, Otton Fialho, que veio a Florianópolis para assinar um acordo de cooperação com a EPAGRE Cirã para uma sala de situação, uma sala de monitoramento que irá compor o sistema de alertas do governo. É um acordo de cooperação técnica entre as duas instituições para uma implementação de uma sala de situação e com outras ações decorrentes do sistema de alerta, né? E essa sala de monitoramento, com quanto tempo ela será realidade? A gente tem um plano de trabalho, se eu não me engano, aqui são 10 meses que está sendo previsto, várias etapas, né? Então a gente tem a etapa de implantação da sala de situação, que é equipamento de escritório, né? Computadores, plotters, e tem outra etapa que é entrega de equipamento para a EPAGRE, né? Equipamento de monitoramento de estação de rede fluviométrica e de chuva, né? Qual o objetivo desse monitoramento? O objetivo específico dessa rede que está sendo implantada é para monitoramento de eventos críticos, né? Inundações e secas, né? Que são os principais eventos que acontecem no país de desastre natural, são relacionados a esses dois elementos, né? Então, o monitoramento contínuo disso permite ao governo prever que comportamento vai ter aquele sistema hídrico e que ação tomar. Por exemplo, aqui no Vale do Itajaí é importante a operação de reservatórios, né? Então, como é essa operação, né? Então, tem que ter uma conversa entre as instituições, um protocolo de ação padrão, né? Como, a partir do monitoramento, eu vou tomar uma decisão. Então, a sala de situação visa isso, né? Criar esse ambiente onde essas ações de prevenção de desastres sejam desenvolvidas, né? Como um protocolo, né? Que a partir da identificação do evento crítico, essa informação chega processada para a Defesa Civil, que dá uma resposta, né? Então, esse é o ponto que a gente está. Antes de chegar à Defesa Civil, vai passar então pela EPAGRE Cirã? Isso, né? Em princípio, o acordo de cooperação está sendo assinado com a EPAGRE, né? Então, a sala de situação vai ficar aqui dentro da EPAGRE, mas vai ter que ser criado um ambiente de cooperação entre as instituições do Estado, né? E aí vai ter também uma participação com os órgãos de nível federal, né? O Centro Nacional de Monitoramento, que é o CEMADEM, o Centro Nacional de Gestão de Risco e Desastre, que é o SENAD, e a própria Agência Nacional de Águas, que está relacionada com a questão hídrica do desastre, né? O primeiro momento é a gente implanta a sala de situação, né? Então, a partir dela existindo, ela é um embrião que outras ações vão acontecer, né? Então, esse protocolo, ele é necessário para o bom funcionamento da sala, né? Esse ano a gente espera fechar dentro da Agência Nacional de Águas um manual operativo que pode ser usado como referência para os estados estabelecerem seus próprios manuais. Agora, em nível federal, a ANA se articula com os órgãos da Defesa Civil Nacional, né, o SENAD, CEMADEM, que eu falei, né, e em nível estadual isso tem um rebatimento, né, tem uma coerência. Da mesma forma que ocorre no nível federal, deve acontecer também no nível estadual. Tanto para chuva como para estiagem. Isso. Ou outros desastres naturais, né? A sala de situação, na verdade, é um elemento que favorece a tomada de decisão, né? Até em alguns estados, a sala de situação fica até dentro da casa civil do governo, o próprio governador entra na sala de situação e toma decisão também, né? Que tipo de equipamentos tem nessa sala? Não, para uma sala de situação são computadores, computador servidor, plotters, né, notebooks, são equipamentos de uma sala mesmo, né? Na verdade, o que está sendo feito, né, não é apenas a sala de situação, tem a questão dos equipamentos da rede de monitoramento também, que custa caro, mas não é esse o ponto. O ponto principal é criar o compromisso do Estado em integrar esse Sistema Nacional de Defesa Civil e que promova outras ações. Então, esse é o embrião apenas, né? Então, você tem parte de mapeamento de risco, sistemas de previsão, tudo isso que podem ser implementados dentro do âmbito da sala de situação. Essas estações captam dados de chuva e de nível de rio em tempo real, né? Então, dependendo da tecnologia, essa informação pode ser recebida a cada 15 minutos, a cada hora, né? Então, dependendo da bacia hidrográfica, né, que é a área que capta toda a água, né, que vai para o rio, né, então você consegue prever com certa antecedência o aumento dos níveis do rio, né? No caso de uma seca é mais fácil de prever, né? Porque aí está sem chover, então você está numa recessão hidrológica, né? Então é mais fácil. Agora, no caso de inundação, você tem eventos que acontecem de horas, né? De dias, né? Então, assim, a forma de você observar tem que ser também alvo de estudo dentro da sala de situação, né? Que tipo de monitoramento eu vou fazer em cada região, né? Onde tem barragem, então é importante você acompanhar os níveis da barragem, se tem volume de espera para uma inundação, né? Então, você sabe que a barragem, quando está vindo a inundação, ela tem que ter o nível rebaixado, né? Para poder acumular parte da onda de cheia, né? Então, esse tipo de coisa é importante que seja feito, tem um ambiente propício para que seja desenvolvido esses estudos, e acreditamos que a sala de situação é esse local, né? Estamos discutindo também, junto com o Estado de Santa Catarina, o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, né? Então, dentro do governo federal, nós temos o Plano Nacional de Gestão de Risco e Desastre, e dentro desse plano, né, você tem quatro áreas, né? Então, tem duas áreas que são mais afetas à atividade da Agência Nacional de Águas, que é a parte de monitoramento e mapeamento das áreas de risco. Aí, dentro dessa ação de mapeamento das áreas de risco, né, o papel da ANA, a Agência Nacional de Águas, é identificar quais são os rios e cidades críticas, né, em relação às inundações. Então, está sendo desenvolvido esse Atlas Nacional de Vulnerabilidade às Inundações, né? Então, estamos fechando já, a previsão é que termine até o começo de dezembro, o Atlas Nacional, já tem um caderno Nordeste, o Norte já foi fechado, Centro-Oeste já foi fechado. Então, falta ainda fechar Santa Catarina, no Sul, e Minas Gerais e São Paulo. Então, na verdade, estamos fechando o país inteiro, né? Então, assim, você, antes, né, desse Atlas de Inundação, a gente não tem uma referência, né, nacional para dizer onde é crítico, né? Então, tem as demandas pontuais dos governos de Estado, né? Mas não existia um instrumento que permitisse, de forma uniforme em todo o país, identificar o que é crítico, né? Numa mesma base, né, de análise, né? Então, esse Atlas, até para isso, ele serve, né, como um instrumento de apoio à gestão. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com um especialista em recursos hídricos da ANA, a Agência Nacional de Águas, Otton Fialho, que falou sobre o Atlas de Vulnerabilidade e também sobre a Sala de Situação Monitoramento. É hora das notícias. E neste final de semana, nos dias 30, 1º e 2, acontece a Festa do Morango no distrito de Taquaras, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. E em Tubarão, também nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, a segunda-feira da agricultura familiar deste ano, no Farol Shopping, uma promoção em conjunto com a IPAGRE, Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato, produtos especiais da agricultura familiar de 11 municípios da região sul, no Farol Shopping, neste final de semana. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.